Aeronave, saída prevista, Cuca, transição de Paraguai de cópia. Tomou no 7L, você fala retorno 0, vento no 00 graus, com 7 nós. Ele vai falar de uma 970, retorno 0. Tornou Bravo testando? Prossiga, Bravo testado. Como foi o estimado? Bravo testado. Estimando pouso ao 0320 e ingresso na terminal ao... Confirmando, ao 0330 pouso e a terminal 0315, como é o Bravo testado. É escoteado, Bravo testando. Tomo 70, decolado ao 00, controle 19, decimal 8, bom voo. Decolado 8, bom voo, 70. Tomo 098, pronto pra 4. Autoridade Natal, nível 370, descendo 10, saída Puca, transição Zipar, decola da 10, curva esquerda, controle 19, decimal 8, aciona 55 no meio, cuteja. Sejamento Quatch, para pushback, acionamento. Chame 212, mantém a posição aqui da Juliette. Antes da Juliette, 6212, aguardando a liberação do acesso ao portão. Eu vou fazer minha dúvida para 2000 pés e ajuste no 014. 2000 pés, 10014, 4. Ingresso Juliette, portão 09, fique atento ao A330 da Air Portugal, a finalizando o pushback no portão 10 agora. Vega, zero na escuta para voar de Parra. Luna 098, Sage, aguarde só mais um minuto para o pushback. Agora posso ouvir o telefone, perfeito. Roger, Airport Bell 024, se ele vai. Vai. Como você pagou na nossa cidade? Charlie, estabilizado, ILS, jogou pista 1-0. Passando o mic do meu Charlie, meu satisfeito, contato com a torre em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, para botar o mic da Charlie. Boa noite, Covatão Mike, ele é Charlie estabilizado, ILS X-Ray para pistão 1-0. Mike Juliette Charlie, ajuste 1-0, 1-4, confirmando a intenção de pouso da pistão 7. Afirmativo, Mike Juliette Charlie gostaria de cancelar o IFR e ingressar para uma base pela direita da pistão 7. Gente, é pronto para o cancelamento, Mike Juliette Charlie. Mike Juliette Charlie para o cancelamento. Cancelado agora 07, inicie curva à esquerda, base pela direita da 17, reporte na final da 17, o Mike Juliette Charlie. Curva à esquerda, ingressa na base pela direita da 17, reportará na final da 17, Papatão Mike Juliette Charlie. Reporte igual 024, taxi via Main April and Taxiway India, on hold point runway 10, come back ready for takeoff, the QNH 1014. Via Main Entrance India, on hold point, call your port road 024, QNH 024. Just confirm QNH 1014. QNH 1014, port road 024. 1098, coordene com a equipe de pátio, após a passagem do ar 330, da Air Portugal retaguarda, autorizado iniciado 02 e chama táxi. Mike Juliette Charlie, final da 97. Gente, o Mike Juliette Charlie avistado, o vento 090 graus, 07 nós, chega o trem, livre pouso, pista 97. Flashar travado, pouso autorizado, pista 97, papatão Mike Juliette Charlie. Azuna 908, acena a identificação, autorizando a chegada mais 184, descendo ao 050. 284, descendo ao 050. Degrees 08 knots. Mike Juliette Charlie no solo aos 10, certeza no pátio. Gente, libere a direita via Papá até Aerostar, frequência livre no corte, Mike Juliette Charlie, boa noite. Os árvores vão com campo 4062. 4062, contato com a torre, 1 e 8, 9, 5. Torre 119, confirma? 895. 118,95, 5, 4, 0, 6, 2. Carro meu bravo Vitor Tango. A 53 milhas nordeste, cruzão sudeste, Salvador, o serviço radar está terminado, mantenha o nível de sua 145 com o controle ILEL de 120R. Olheiro 4062. Azul 4062, o vento 090 graus 089, cheque o trem, livre pouso, pista no zero. Pai, chave travado, 090 com 8, livre pouso, 4062. Air Portugal 024, airborne at 12, call now Salvador Departure 119.80, have a nice trip, sir. 19-0, Portugal 024, obrigado, tenha uma boa noite. Valeu. Autoridade final, reporte estabilizado. No solo aos 1-5, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Romeu. Prossegue direita via Alfa, Kilo, pátio 3, remota 2, Romeu, azul 4, 0-6-2, na prossegue. só a partir de 8h20 Zulu, só durante o dia. Ah, tá. Você tá no ponto de espera pronto, bom, 09. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 1, 10 graus, 08 nós, toda extensão da pista. Tá sim, aqui decola 10, toda extensão, bom, 09. Voo 098, decolado 18, controle 119, decimal 8, que é bom voo. 198, bom dia. Azul 4062, ciente, vou entrar em contato com o estranho, só um minuto. Bom dia, controle, eu vou no 098, cruza 1800 da Fuca. Voo 1098, contato com a data, contato. Intensidade 1 para 2. Voo 1098, contato radar, voltado 370, saída Fuca. 370 Fuca, agora alto e claro. 291, emissor repetição para 220. Estamos usando o Inês, Azul, 1908. 1908, com 7-14, 1-1-8-9-5. Oi, Salvador Azul, 1908. Está avisado, Inês, boa noite. 10, Azul, 1-0-1-4, autorizado final, reporte estabilizado. 1-1-0-1-4, comandante estabilizado. 3-0-1-1, já está reduzido com 0-10, pode voar, Duna? Com 398, ainda mantém a postura chegada. O tráfego do Sérgio está com 1,800 de ground speed em redução. 090 graus, 099. 1,608. E repouso na 1,0 azul, 1,908. Rumo 8, portão Gol, 1098, chama Recife, 1245. Desculpa, foi pro 098? 1098, confirmo, chama Recife, 1245, da Gol. 12545? Firma seu. 908 no solo 26, libera a direita na minha escuta, prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3, a remota é a meia dúzia, Lima. E escuta, direita Alfa Kilo, pátio 3, meia dúzia, Lima, meia dúzia. Correto. Controle, quadrilha, à vista. 7391, completa com a torre 1195 de apoio. 295, boa noite, está 391. Oi, Salvador, boa noite, está 391, estabilizado em SS, aí. 3891, boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1, Zé. 391. Cheque o trem, autorizado pouso pista 10, vento 080 graus, 089. Ele pouso 10, tá 3, vai fazer. No solo ao 30, libera a direita na minha escuta, prossiga via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette pro 2, liberando a direita. 32, prazer. Papá Romeu Serra, Tango Delta, autorizando a chegada perto, voa na proa de bom, e coloca 4 mil pés, com ajuste no 0 no 4. 4 mil pés, 0 no 4. Palmas, Serra São Miguel, com desespero 2 do PES, o ajuste no 04, autoridade final, reporte estabilizado. Palmas Aéreas, Delta 7. Palmas Aéreas, Palmas Delta, Tableta 14, 1895. Delta 7. Palmas Serra Tango Delta, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação. Confirme a intenção de pouso, pistão no 0 ou no 7? É 0. Gente, reporte marca do externo embaixo travado, Serra Tango Delta. É. Tango Delta baixou e travou? Sente, Papa Romeu, Serra Tango Delta, vento 080 graus, 04 nós, autorizado pouso, pistão 0. Romeu Serra Tango Delta no solo ao 55, libere à direita na minha escuta, prossiga via Alfa e reporte para ingressar a Tatsui Juliette. Direita na sua escuta, a Tatsui Alfa vai reportar para a Juliette, né, Tatsui? Serra Tango Delta, autorizado ingresso via Juliette, pátio 1, no reporte na Tatsui Lima. Tango Delta, autorizado Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da 1735.